pesadelo. A todo desprezo, meu inimigo interno. Sendo mais um refém da antessala do inferno. Mas o interno aguardando alguma visita. Eu fui entregue a sofrer pela própria família. A maldade me obrigou a sobreviver. Mas uma voz dentro de mim me perguntava por quê? Com 9 anos de idade nessa escola. A fuga da realidade estava no saco de cola. Ouvia choro e lamento por todos os cantos. Sonho de fuga, cada mente bolando seu plano. Na tentativa, colchão queimado e vários hematomas. No plano de fuga frustrado. As dores sofridas nas lições da vida me fizeram perceber. Seus maiores medos, piores inimigos são criados por você. Quem nasce na arena cresce acostumado a derramar sangue pra vencer. Põe na mão de Deus o menino que o sistema obrigou matar pra não morrer. Ali parece que o tempo parou, ele não passa. A aliada principal da aflição é a fumaça. O mundo paralelo, movido à base de cigarro. A droga é o caixa 2 de vários funcionários que regem o sistema à base de agressão. Pra eles dane-se a nossa recuperação. Muitos pisaram por lá, levando um foco de luz pra toda alma que quisesse ouvir falar de Jesus. Vida de bicho, balde de lixo, o meu alívio para a dor era o nome de Cristo. A esperança no meu peito que ardia, sonhar com a liberdade, me visitando a qualquer dia. As dores sofridas nas lições da vida me fizeram perceber. Seus maiores medos, piores inimigos são criados por você. Quem nasce na arena cresce acostumado a derramar sangue pra vencer. Põe na mão de Deus o menino que o sistema obrigou matar pra não morrer. Entre muitos personagens, poucos aliados. Nessa história, alguns heróis foram eliminados. Eles existem ao teste de sobrevivência. A violência põe em fim a sua existência. É grande a lista dos que já morreram. Os que mudaram com a dor, enfim sobreviveram. E aprenderam disso tudo uma grande lição. O ódio guia a carruagem da destruição. Quantos guerreiros aprenderam com o sofrimento e conseguiram libertar seus grandes pensamentos e se tornaram verdadeiros vencedores, achando em meio às dores seus poderosos valores. As dores sofridas nas lições da vida me fizeram perceber. Seus maiores medos, piores inimigos são criados por você. Quem nasce na arena cresce acostumado a derramar sangue pra vencer. Põe na mão de Deus o menino que o sistema obrigou matar pra não morrer. As dores sofridas nas lições da vida me fizeram perceber. Seus maiores medos, piores inimigos são criados por você. Quem nasce na arena cresce acostumado a derramar sangue pra vencer. Põe na mão de Deus o menino que o sistema obrigou matar pra não morrer. Que é o meu leque. Vai trocar, tio. Sai fora. Vai, tio. Não tô trancado.